queimou lá em casa, uma vaquinha preta. Hora de série, tem cicoteta. Nós queimou lá em casa, uma vaquinha preta. Hora de série, tem cicoteta. Essa vaquinha é a nossa salvação. Ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Essa vaquinha é a nossa salvação. Ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Teta número um é pro queijo, pra guaiada. Número dois é pro pai. Número três pra gurizada. Uma teta é só pra mãe. E o leite da quinta teta nós vendemos pro leiteiro quando a coisa fica preta. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Fora de série, tem cicoteta. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Fora de série, tem cicoteta. Melhor que o homem que conhece mais a história da vaquinha preta, tio Bruno Neier, vem canta com a gente. Opa! Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de série, tem cinco teta. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de série, tem cinco teta. E essa vaquinha é a nossa salvação. Ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Essa vaquinha é a nossa salvação. Ela come bem pouquinho e dá leite de montão. Nam, nam, nam, tss, tss, nam, nam, nam, tss, tss. Já aconteceu de lá em casa aparecer visitante. Não teve nenhum problema. Nós temos leite bastante. Cada um com sua teta. O esquema não modifica. Só que a teta do leiteiro a gente dá pra visita. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Fora de série, tem cinco teta. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Fora de série, tem cinco teta. Agora é só do Jacó. Minha terra tem um grupo de balão que representa a nossa comunidade. Ali a gente todos juntos reunidos vivem momentos de grande felicidade. Quando saímos para jogar em torneio, a nossa turma vibra com grande emoção. Porque o Jacó, que pertence ao nosso grupo, é conhecido como Pepeu do Botão. Quando ele entra numa cancha de mundo reunido. Viva o campeão do Polão! Viva! Esse Jacó é terrível, né? Ya, ya, ya, ya. Quantas medalhas já ganhou isso? Quer ver? O Jacó já ganhou muitas medalhas e é respeitado por toda a região. E cada bola que ele larga na plancha pode contar, nove pau que cai no chão. No braço dele ganhamos muita cerveja. Se fosse grana, a gente enchia o popó. Só chocamos por churrasco e calinhada. Temos confiança nas bolas do Jacó. Quando ele entra numa cancha de bolão, a turma já vai gritando, esse ali é campeão. Quando ele entra numa cancha de bolão, a turma já vai gritando, esse ali é campeão. Tudo junto reunido. Viva o campeão do bolão!